Brabo do Ipiranga, vim pra bombas caranga. Brabo do Ipiranga, brabo do Ipiranga, brabo do Ipiranga, eu vim pra bombas caranga. Os frangos se zanga, brabo do Ipiranga, brabo do Ipiranga, eu vim pra bombas caranga. Brabo do Ipiranga, brabo do Ipiranga, brabo do Ipiranga, eu vim pra bombas caranga. Os frangos se zanga, brabo do Ipiranga. Bonde das quatro marchas, corta giro com mané. Quero ver pegar a reta esticando lá na Jafé. Gangue das quatro rodas, corta giro com mané. Quero ver pegar a reta esticando lá na Jafé. Breca os carros na perifa, tiça as pussy, quase pifa. Track louco é clean latifa, bate forte o escalifa. Pique rifa, investe, quer andar de envelopado. Chique as ninfas, já se entrete, vem curtir os rebaixados. Vitrine de gol quadrado, em fila sequencial. O crime é tá jogado em cima das quatro orbital. No ar fenomenal, ousadia inevitável. Cromas 20, rouba brisa, destaca até SW. Bicho grave, anuncia. Os bravos tão encostando, logo dispara o alarme, respeito, eles tão passando. Devagar nos labirintos, a família quebra a cabeça. Sempre abençoado e que nada nos aconteça. Se reúne, terça e contra, limpo o bonde, tá lavado. Se reúne, terça e contra, limpo o bonde, tá lavado. Se reúne, terça e contra, limpo o bonde, tá lavado. Bonde tá lavado, bonde tá lavado. Se reúne, terça e contra, limpo o bonde, tá lavado. Se reúne, terça e contra, limpo o bonde, tá lavado. Se reúne, terça e contra, limpo o bonde, tá lavado. Bonde tá lavado, bonde tá lavado. Pega os carros na perifa. Pussy pifa, tranquilo, que é tipo, bate forte, o escalifa. Pique rifa, elas investem, quer andar de envelopado. Chica rifa, já se tarde, vem curtir os rebaixados. Vitrine de gol quadrado, em fila sequencial. O crime tá jogado em cima das quatro orbital. Luar fenomenal, ousadia inevitável. Cromas 20, rouba, brisa, destaca até SW. Chora, via, anuncia. Tô encostando, logo dispara o alarme, respeito, eles tão passando devagar no labirinto, a família quebra a cabeça. Sempre abençoado, que nada nos aconteça. Se reúne, terça e contra, limpo o bonde, tá lavado. Motor 2.0, levemente aspirado. Inspira ela ao lado, velho, mas bem cuidado. Tem quem acha que quebra de final, é só passado, mas não. Trago do Ipiranga, um som pra bombas caranga. Os frangos se zanga, polêmico entre as frangas. Bonde das quatro marchas, corta giro com mané. Quero ver pegar na reta, esticando lá na Jafé. Com fé segue o comboio, formiga é atropelada. A única charada é não trombar com a lombada. Fixa a suspensão, como o olho do invejoso. Não pisca na atenção, rebaixar é pra apetitoso. Perigoso, esse estilo de vida que é julgado. Feio é seu Corolla do ano ser maltratado. Inspira ela ao lado, é velho, mas bem cuidado. Tem quem acha que quebre de final é ultrapassado, mas não. Trago do Ipiranga um som pra bombas caranga. Os frangos se zanga, polêmico entre as franga. Bonde das quatro marcha, corta giro com mané. Quero ver pegar na reta, esticando lá na Jafé. Carai, mano, maior calor aqui na quebrada, tá um sol pra cada um, irmão. Bem que podia clarear um show lá em Floripa, hein, pai? Você não tá nem ligado. Qual foi? O bagulho tá marcado daqui 2 semanas. É nada. Ah, tio, sério? Vai me iludir, que vai ficar... Não me ilude não, irmão, é quente. Cê é louco, então vamos chegar, tá esperando o quê? O show é semana que vem, vamos agora. Já fica por lá. Fechou.